Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. E estamos aqui reunidos, eu comigo mesmo. Eu também estou aqui. Para falar sobre a independência do Brasil, sim, pessoas atendendo aos pedidos da milícia histórica via Twitter, Facebook, iniciando a nova série Monólogos de Topeira, hoje falando sobre a independência do Brasil, essa data maravilhosa em que nós brasileiros nos vimos livres do jugo dos tiranos portugueses, o dia 7 de abril. Quem foi espertinho e estiver acostumado com visão histórica vai esperar o fim do episódio e entender a piada, e aproveitando o clima de Natal, temos uma promoção histórica para vocês. Não íamos passar o final do ano sem dar mais um presentinho para a Melissa Histórica. Junto com a editora Nova Fronteira, nós temos dois exemplares do livro 1822 para sortear, que fala sobre a independência do Brasil. Olha que coincidência. Aí alguém vai falar: ah, mas eu já comprei esse livro, paguei R$15 na promoção na internet. Ok, mas não é esse exemplar que nós estamos sorteando. Temos aqui dois exemplares do livro 1822, edição ilustrada Deluxe, da editora Nova Fronteira, para sortear para vocês. É, cara, é um livro de capa dura, papel especial, a impressão está linda, todas as páginas têm fotos históricas dos momentos que estão sendo falados, não são aquelas fotinhas de canto de página, são fotos gigantes, o livro é no formato grande, é 1 quilo de livro que você pode dar de presente para qualquer um no Natal, que a pessoa vai ficar feliz, gostando ou não de história, e eu tenho a leve impressão que isso aí deve custar uns 100 mangos na loja, então corram, deixem um comentário no post desse episódio do Visão Histórica, que vocês já estão concorrendo. Promoção histórica com a editora Nova Fronteira do livro 1822 de Laurentino Gomes. Participem! E agora vamos lá falar sobre a independência do Brasil, iniciando a série Monólogos de Topeira. Quem ficar até o fim vai ganhar bolo. Viva! Vai ter um bolo no final. Sempre disse que era uma boa ideia fazer monólogo. Para falar sobre todo o processo da independência do Brasil, para explicar como isso aconteceu, nós temos que voltar para 1808, quando Dom João VI veio com a família real para o Brasil. Nós já temos... Já tem um episódio do Visão Histórica sobre isso. É o episódio 22. Sugiro que todos ouçam antes. Warning for the Brazilian independence. Subject 1-2-0. Mas, resumindo, Dom João VI virou pro povo português e falou: aí vem o Napoleão, se vira aí, galera, eu vou pro Brasil. E veio, mas o povo português ficou. Teve ajuda da Inglaterra, militar e tudo mais, pra conseguir expulsar as tropas do Napoleão. Nós já contamos toda essa história lá também. Mas o que aconteceu? Depois que os portugueses conseguiram expulsar os franceses, se livraram do Napoleão e tudo mais, ficaram os ingleses, né? Que tinham ajudado Portugal ali e não foi de graça. Então a Inglaterra tinha um monte de benefício alfandegário e fora isso, que estava destruindo a economia de Portugal de alguma maneira, tinha um caminhão de soldados ingleses em Portugal, e isso incomodava um pouco. E tanto que os portugueses já tinham ali em 1817, ainda antes do processo da independência ter começado de fato, eles já tinham tentado expulsar os ingleses, armaram uma conspiração que foi descoberta e os líderes foram presos e foram mortos, e foi uma merda daquelas. Naquela época, quem mandava de fato em Portugal, quem estava governando Portugal, era um sujeito chamado Lord Beresford, que ele veio pro Brasil para pedir mais dinheiro, mais poder pro Dom João VI, porque Dom João VI era o rei de Portugal. Esse cara tava lá, esse inglês, mandando, mas sim, né? Administrativamente, ele tinha que se submeter a alguma coisa do rei ainda, as ordens do rei. Então ele veio pro Brasil conversar com o Dom João VI, falou: ei, Dom João VI, eu tô precisando de uma grana, o negócio lá tá foda, preciso de dinheiro, o pessoal tá querendo me tirar do poder. Dom João VI concedeu tudo o que ele queria, como era de praxe, fazer pra Inglaterra. Só que quando esse Lord Beresford voltou pra Portugal, não deixaram nem ele desembarcar. Ele foi preso antes de descer do navio, e esse era o início do que ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto. E foram essas cortes constituintes e todo esse pessoal que organizou a Revolução Liberal do Porto que exigiu a volta do Dom João VI para Portugal. Ei, o rei de Portugal tem que estar em Portugal. Não que eles adorassem o rei e quisessem idolatrá-lo lá. A questão é que eles queriam que o Dom João VI voltasse para jurar a constituição que eles tinham escrito e que na prática tirava os poderes de rei do Dom João VI e passava o poder para eles. O Dom João VI acabou voltando humano, como a gente citou lá no episódio 22 também, virou um fantoche ou prisioneiro, como você preferir. E aí o próximo passo das cortes constituintes era desvincular o Brasil de Portugal como um reino. Porque naquela época o Brasil tinha condição de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, e eles queriam fazer o Brasil voltar a ser colônia. E foi aí que começou todo o problema que gerou o processo da independência do Brasil. Independência do Brasil é um termo estranho. O correto não seria Brasil independente de Portugal. As cortes portuguesas já nos impuseram uma constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução, querendo eliminar os nossos tribunais, criados por el rei Dom João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. É o Fórmula! Aqueles indecisos! Mr. Afonso! O que é que eles estão pensando? Isso é uma provocação! O que está acontecendo? Uma carta de Lisboa exigindo o retorno de Sua Alteza Dom Pedro a Portugal. Isso será o fim da regência? Eu mostro a eles quem eu sou! Bom, então essa era a ideia das cortes constituintes, fazer o Brasil passar de reino de volta pra colônia. O que eles queriam com isso era deixar as províncias que tinham aqui se matando e se separando, porque como a gente já falou várias vezes, não existia o conceito de Brasil, país. O que acontecia é que cada província tinha suas próprias ideias e elas iam acabar se matando e se separando em vários países menores, que ia facilitar muito pra Portugal gerenciar todo esse problema, né? Então vamos passar aqui pra parte da independência mesmo, e eu acho que é interessante eu deixar bem claro que eu vou falar muita coisa que vocês não aprenderam na escola, algumas vocês vão gostar, outras não, mas, né, cara, visão histórica chama visão histórica por algum motivo. E o objeto de pesquisa, que é o nome bonitinho que a gente costuma dar aqui pra vítima do episódio, vai ser o Dom Pedro I, que, sem dúvida, é o personagem mais zoado da história do Brasil, assim. Pra você ter uma ideia, em 1972, pra ser exato, teve aquele filme Independência ou Morte, com Tarcísio Meira no papel de Dom Pedro I, e lá ele era um militar, fodão, sinistro, que gritava... Independência ou morte! Foda-se os portugueses! Brasil! Oh! Existia a vontade dos militares que estavam no poder daquela época de transformar o Dom Pedro nesse herói militar, coisa que ele nunca foi. Agora já nos anos 2000, quando tinha entre 1 milhão de aspas, o Lula, um representante do povo no poder, fecha 1 milhão de aspas, existia uma necessidade de desconstruir esses heróis. Ou seja, se você observar bem, por exemplo, aquela série da Globo, Quinto dos Infernos, se eu não me engano o nome, e Dom Pedro era um boêmio, um baladeiro, era um babaca, assim, ele não era um imperador, não tinha porte de imperador. Então, os personagens vêm sendo construídos e desconstruídos, e qual tá certo, de 1970 ou de 2000, nenhum dos dois tá certo e nenhum os dois tá errado. Isso tudo faz parte da personalidade da pessoa. Só depende ver quem tá no poder e quem tá ditando a história no momento. Isso daqui 50 anos pode mudar de novo. Mas é disso que eu vou falar nesse episódio, como a independência não é bem aquilo que você aprendeu na escola. Quando eu estava na robô escola, meu professor sempre me dizia 0101 0101 0101 0001 0000. Viva Dom Pedro! Vossa Alteza não pode deixar no Brasil. Vossa Alteza tem que ficar no Brasil. Por favor, Alteza, não nos deixe. Fica, Alteza, fica. Alteza não pode deixar. Fica, Alteza, fica. Silêncio, silêncio. Antes de mais nada, um gole desse vinho. Então vamos começar falando dos fatos alterados da história, sei lá, mentiras, omissões, construções, não sei que nome que a gente pode dar pra isso, mas vamos começar falando sobre o dia do fico, que é uma coisa conhecida de todo mundo, quando Dom Pedro I falou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo o que fico. E não foi bem assim. O que aconteceu? As cortes constituintes conseguiram tirar o poder de Dom João VI. Qual era o medo deles? Que o Brasil se revoltasse e vejam só, ei, o Brasil, um país gigante, se revoltou. voltando contra nós um Portugal pequenininho. Por mais que o risco disso acontecer fosse pequeno, eles não queriam correr esse risco. Então, vamos tirar o poder de Dom Pedro I também. Porque, como eu já tinha dito, o Dom Pedro I ficou aqui como príncipe regente. Ele era um opositor forte a Portugal. A relação de Brasil com Portugal nunca foi de amigão. Fazendo isso, eles tiravam o líder do Brasil, rebaixavam o Brasil à colônia e ainda destruíam a economia do país, que voltasse à colônia, não ia mais poder vender nada, nem pra Portugal, nem pra Inglaterra, ou se fosse vender, ia ter que vender com aquelas condições absurdas, né, que a gente já conhece. Só que eles não podiam falar assim: ei, Dom Pedro, volta pra Portugal pra virar um prisioneiro igual seu pai, senão a gente vai te encher de porrada. Eles não podiam fazer isso, não era assim. Na política as coisas não funcionam bem assim, digamos, publicamente. Por baixo dos panos sim, mas publicamente não. Então o que eles fizeram? As cortes constituintes elegeram governadores de armas pra ficar no Brasil. Ou seja, cada província tinha o seu governador de arma, que na prática eram pessoas fiéis a Portugal, eram portugueses ou pessoas fiéis ao governo português, que estavam dispostas a descer a porrada nos brasileiros caso fosse necessário e eles se revoltassem. Feito isso, essa opressão militar aqui no Brasil, o próximo passo era mandar o Dom Pedro de fato de volta pra Portugal. Então, em 1821, eles mandaram um decreto pra cá, falando o seguinte: ó, Dom Pedro, você volta pra cá, deixa esse país aí, e todas as repartições governamentais estão sendo fechadas a partir de agora, e tudo que você falar não vale aí. Todas as províncias têm que responder ao governo português. Ou seja, rebaixando o Brasil de volta à colônia. E aí, diz a lenda que nas rodinhas da malandragem o pessoal da maçonaria organizou um abaixo-assinado e conseguiu 8 mil assinaturas, pedindo que o Dom Pedro ficasse no Brasil, com a intenção de que ele declarasse o Brasil independente. Quais são as chances de se conseguir 8 mil assinaturas em uma cidade com 120 mil habitantes na época em que 99% da população era analfabeta? As assinaturas eram x, x, polegar, x, polegar, polegar, x, x, ha, ha, ha. Sou um robô muito espirituoso. Mas enfim, o fato é que entregaram essa representação, esse abaixo-assinado pro Dom Pedro I, e ele declarou aquela famosa frase que ficou conhecido como o dia do fico, que ele declarou que ficaria no Brasil. Só que não foi "se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico". Não foi isso que ele disse. O que ele disse e foi publicado no dia seguinte foi exatamente essa frase: "Convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa, e conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e o meu augusto pai e senhor deliberem a esse respeito, com o perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido". Essa foi a frase que ele falou e que foi publicada. No dia seguinte, alguém chegou pra ele e falou: "Ô, Dom Pedro, esse negócio aí tá muito conciliador, cara. Que porra é essa de nação portuguesa? Você tá louco, rapaz? A gente quer que você fique aqui pra declarar a independência do Brasil". E aí publicaram no dia seguinte a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico". É a primeira construção histórica que, ao invés de demorar 50, 100 anos, demorou 24 horas. "Toda a nação está reunida em torno de Vossa Alteza. Todos estão convencidos de que vossa saída do Brasil será o estopim que fará explodir a luta armada pela independência". E se você tá achando estranho, bizarro, escroto esse lance do dia do fico, como mudaram a história de um dia pro outro, pior ainda é o grito do Ipiranga, que eu acredito que todo mundo conheça. Se não conhece, ouça o hino do seu país, né, que tá escrito lá, é bom você saber. Pegaram a história do grito do Ipiranga e falaram: "E se a gente contasse essa história ao contrário, será que alguém ia cair?" E todo mundo cai. O que acontece é o seguinte: bom, antes de começar a contar o fato, a versão original da história, não quer dizer que é oficial, é só original, eu digo que quem estiver esperando piadinha de "Dom Pedro tava com caganeira", velho, desliga e não volta mais, por favor, chega dessa piadinha idiota, né? Já deu. Então, mas o que era fato, o que consta em todas as versões contadas dessa história, é que Dom Pedro estava voltando de Santos, onde ele provavelmente tinha ido ver a amante dele, mas isso não vem ao caso, outra história, pra São Paulo. Então ele estava ali no meio do caminho, na colina do Ipiranga. Inclusive o Ipiranga, as margens plácidas do Ipiranga, onde foi dado o grito do Ipiranga, hoje em dia é um canal de esgoto, enfim. Mas essa também já é outra história, não vem nada ao caso. Mas Dom Pedro estava vindo de Santos pra São Paulo e foi interceptado no meio do caminho com uma mensagem. Eu acabei de falar do dia do fico, ele tinha dado aquele xilique de moleque birrento dele. Dom Pedro tinha 23 anos nessa época, viu? Ele era uma criança, hein? E ele deu xilique falando: "Não volto pra Portugal, não volto, não volto, não volto". E os liberais das cortes constituintes portuguesas falaram: "Beleza, não precisa voltar". E mandaram 7 mil, existe uma divergência aí, entre 5 e 7 mil soldados portugueses vieram pro Brasil, e a mensagem que Dom Pedro recebeu ali na colina do Ipiranga foi essa: "Ó, Portugal tá mandando aí milhares e milhares de soldados, o bicho tá pegando e o Brasil tá indo pro buraco, cara. Dá um jeito, se vira aí. Só que é o seguinte, Dom Pedro não declarou a independência na colina do Ipiranga. Quando ele deu o famoso grito, ou não, a declaração da independência já estava escrita e inclusive estava assinada pela princesa Leopoldina, pela imperatriz Leopoldina no caso, e pelo ministro José Bonifácio, que então era o cara que realmente governava o Brasil, né? Ele era o grande conselheiro do Dom Pedro I. Então Dom Pedro recebeu a mensagem e não subiu nos estribos do cavalo, primeiro porque ele não estava de cavalo, ele estava numa mula, porque não tem como subir a Serra de Santos. Naquela época não tinha Anchieta Imigrantes para ele subir de cavalo, nem de carro. Ele tinha que vir de mula, que é o único jeito de subir aquela porra de ladeira. E ele estava fazendo uma viagem, não tem nada daquele paramento militar todo, ele não estava vestido como militar, ele não estava indo para guerra, ele estava voltando para São Paulo, para depois ir para o Rio de novo. Então ele estava com os trapinhos de... Trapinhos não, ele estava com a roupa de príncipe dele de viagem, né? Uma roupa para o cara viajar, nada de farda e todo paramentado. Inclusive é interessante falar aqui que o Pedro Américo, o cara que pintou o quadro 50, 60 anos depois, aquele quadro famoso, Independência ou Morte, que tem o Dom Pedro em cima do cavalo e tudo mais, com a espada, blá blá blá. Ele mesmo diz, né, que toda obra de arte, assim, acompanha um texto do cara explicando o que ele fez, né, naquele quadro. E o Pedro Américo diz, e as pessoas não leem ou têm preguiça de pesquisar pra saber, ele fala, eu sabia que o Dom Pedro I tava em cima de uma mula e que ele não tava com roupa militar e que ele tava no meio da estrada e não tem essa pompa toda. Mas a importância do evento merecia ser retratada de uma maneira mais nobre. Então o próprio Pedro Américo sabia, ele só queria retratar um negócio de uma maneira épica, né? Era uma obra de arte, não era um retrato do acontecido. O que o Pedro Américo não falou é que copiou o quadro de outro artista, trocando Napoleão por Pedro I, safadinho. Então Dom Pedro subiu no máximo dos estribos da mula e no máximo deu um chilique e virou para um amigo dele ali, um ajudante, né? E falou, ó, vai lá e conta pra minha guarda que eu fiz o Brasil independente. E foi esse cara que foi falar pra guarda do Dom Pedro que ele tinha declarado a independência que inventou aquele relato de Dom Pedro estava em seu cavalo e reuniu os soldados num semicírculo e declarou, laços fora, soldado, a partir de agora nossa divisa é independência ou morte. Não tem nada disso. Quem conta a versão original da história é um sujeito que estava junto com Dom Pedro I assim que ele recebeu a carta, um sujeito chamado Padre Belchior. Era 7 de setembro de 1822 e nós estávamos na colina do Ipiranga escoltando o príncipe regente quando mensageiros da corte do Rio de Janeiro abordaram nossa comitiva. Estavam esbaforidos e nervosos e seus cavalos não estavam em condições melhores. Um deles, o oficial Paulo Bregaro, apressou-se e dirigiu a palavra ao príncipe. Meu senhor, trago-lhe notícias urgentes do Rio de Janeiro. Percorremos 500 quilômetros em 5 dias, por ordem de José Bonifácio, que nos recomendou estourar quantos cavalos fossem necessários. E assim o fizemos. O príncipe regente me fez sinal para que lesse as mensagens. Eram duas cartas, uma de sua esposa, princesa Leopoldina, e outra do ministro José Bonifácio. Meu querido e muito amado esposo, sinto muito dar-lhe notícias desagradáveis, mas não quero faltar à verdade. A tropa de Lisboa entrou na Bahia e dizem que desembarcou. 3 navios de Lisboa chegaram, os quais dão notícias que os abomináveis portugueses querem sua pronta ida para lá. Se no Rio de Janeiro ousarem aportar, serão recebidos a fogo e bala. Deram um tiro no autor do diário e dizem que hão de dar outro no amigo José Bonifácio. As cortes constituintes, os revoltosos do porto, nada querem de bom para o nosso Brasil. Meu senhor, é tempo. O pomo está maduro. Colhe-o já, senão apodrecerá. O príncipe mostrou-se ligeiramente desconfortável com o que ouvira, mas nada disse. Então, pus-me a ler a carta de Bonifácio. Meu amigo e senhor, notícias vindas de Portugal nos deixam em uma situação na qual não há como recuar. Os revoltosos constituintes desrespeitam sua autoridade. Tratam-no por desgraçado miserável e aquele rapazinho. Querem destituir-lhe do cargo de príncipe regente e transformá-lo em prisioneiro, tal qual seu muito respeitado pai Dom João VI. Segundo o decreto, todas as províncias devem se reportar diretamente a Lisboa e todas as decisões que tomaste até a presente data tornam-se nulas. Nesse momento, temos conta de que 7 mil soldados partem de Portugal para se juntar aos 600 que estão na Bahia. Senhor, o dado está lançado e de Portugal não temos nada a esperar senão escravidão e horrores. Decida-se o quanto antes, pois irresolução e medidas de água morna para nada mais servem e um momento perdido é uma desgraça. Tremendo de raiva, Dom Pedro tomou os papéis em minhas mãos, pisou sobre eles com raiva e deixou-os na relva. Depois virou-se e perguntou-me... E agora, Padre Belchior? Respondi de pronto. Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e, possivelmente, deserdado por elas. Não há outro caminho senão a separação. Ele caminhou silenciosamente durante alguns minutos. De repente, estacou no meio da estrada e, voltando-se para mim, disse... Padre Belchior, eles querem o Brasil. Então terão sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas nossas relações. Nada mais quero com o governo português. Proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Todos responderam, viva a liberdade, viva o Brasil separado, viva Dom Pedro. E então o príncipe disse para o seu ajudante de ordens. Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. Bom, legal isso aí então até agora, né? O Dom Pedro ficou nervosinho, fingiu que era importante, deu lá o seu xilique do Ipiranga e o Brasil agora era um país independente. O problema é que para um país ser independente, ele precisa ter essa independência reconhecida pelos outros e principalmente por aquele que estava colonizando ele até então, né? Ou aquele a qual ele é vinculado. Portugal não estava muito afim de perder um território do tamanho do Brasil, né? Eles não queriam perder o quintal deles. E uma vez independente, o Brasil poderia muito bem pensar uma coisa tipo assim... Eu sou tão grandão, Portugal é tão pequenininho, e se a gente juntasse uma turma enfesada, fosse lá e pegasse pra nós, hein? E existia sim esse temor em Portugal, então não tem muito essa historinha de que a independência do Brasil foi um grande acordo político entre Dom Pedro I e Dom João VI. A independência de fato mesmo, só veio na base de muita porrada e depois de um bom tempo de briga. E o que começou como uma rusga ali, uma briga diplomática, porque assim, a relação entre os brasileiros e os portugueses nunca foi de amizade, né? Colonizados, colonizadores, um não vai muito com a cara do outro. Um porque tá oprimindo e outro porque é oprimido e quer passar a oprimir o opressor. Tem até um fato curioso, interessante aí, que os brasileiros, uma época, começaram a trocar os nomes. Quem tinha nome português, assim, o cara chamava José de Souza, o cara ia lá e mudava pra José Guarani ou José Bentivi, José Jacaré, mudava pra algum sobrenome de alguma coisa da terra, né? Da coisa do Brasil. Então, se você hoje que tá ouvindo esse programa tem um sobrenome escroto, você sabe, culpa do seu antepassado maluco. Mas é lógico que isso era só uma coisa simbólica, né, de quem da sociedade civil que não queria pegar em armas. Mas as pessoas começaram logo a se xingar na rua e teve um evento em que os moleques tacaram pedra nos soldados portugueses, depois os soldados portugueses quebraram as janelas das casas e logo as pessoas estavam atirando umas nas outras. Então houve sim uma guerra da independência, não foi só moleques tacando pedra em soldados, soldados quebrando janelas. Aconteceram batalhas do início de 1821, ou seja, bem antes do Grito do Ipiranga, até o fim de 1823, ou seja, bem depois do Grito do Ipiranga. Então essa hora que Dom Pedro deu lá o xilique do Ipiranga, não foi o momento que decidiu, ah, o Brasil está independente aqui. Foi o ponto do processo onde o Brasil rompeu oficialmente a ligação dele com Portugal. Nós não aguentamos mais essa opressão, não queremos voltar a ser colônia, não queremos mandar nosso príncipe aí pra vocês fazerem Brasil de quintal de novo. Então chega, cortou, agora vocês são Portugal, eu sou Brasil, eu sou um país, não tenho nada a ver com você. É lógico que não foi bem assim que foi dito, né? Mas a mensagem é essa, assim, falando assim fica muito mais bacana. E Portugal respondeu. Fudendo que vocês vão fazer isso. E o Brasil falou, então vem pro pau. E Portugal veio, e veio com tudo. O problema é que os brasileiros nessa época aí já estavam com sangue nos olhos. A Deus, o que é de Deus, a César, o que é de César, e aos brasileiros, o Brasil. De Portugal, nada queremos. Dispensai os nomes dos terríveis déspotas falsos defensores da liberdade que só fazem nos desprezar de além-mar. Jogai fora os Brandões, Pereiras, Souzas e Mendonças. Chamemo-nos Acaiabás, Bodes, Jacarés e Bentivis. Coisas da nossa terra brasileira. Agora mesmo as tropas portuguesas andam armadas pelas ruas, gritando desaforos e dizendo: essa cabrada se leva a pau. Desafiam a ordem em afronta à nossa liberdade. Bradai contra essa tirania, brasileiros. Ensopai a terra no sangue dos tiranos portugueses e rasgai de uma vez as entranhas desses monstros. Infelizmente, não existe um registro histórico, assim, não tem dados estatísticos sobre esse período dessas batalhas, né? O que aconteceu, quantas pessoas morreram, quantas pessoas lutaram, quantas batalhas aconteceram. Aonde a gente pode encontrar um conjunto bem organizado dos relatos dessa época é exatamente nesse livro que a gente está sorteando, do Laurentino Gomes, o 1822, que muita gente não gosta, inclusive, do Laurentino Gomes, né? A maioria das pessoas que não gostam dele são os historiadores, que têm inveja porque o cara ficou milionário escrevendo sobre história, e os historiadores ficam meio nervosos, mas o livro do Laurentino Gomes não é um documento histórico para acadêmicos, é um relato jornalístico sobre a história. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Participem da promoção. Deixem um comentário no post desse episódio. Promoção histórica, independência ou morte. Participe e concorra a um exemplar do livro 1822, edição ilustrada, do jornalista e escritor Laurentino Gomes, que trata sobre o processo de independência do Brasil. A promoção histórica, independência ou morte, é uma ação do Histórica em parceria com a editora Nova Fronteira. Acesse histórica.com.br e participe. Como quem acompanha o Histórica há um bom tempo já sabe, e pra quem tá chegando agora fique sabendo, bem-vindos, novos ouvintes, sejam bem-vindos à Milícia Histórica, mas eu não gosto de ficar entrando em detalhes de batalhas, porque o Visão Histórica não é um programa sobre estratégia militar, é um programa sobre história, e batalha é sempre um monte de gente atirando nas outras pessoas. Mas nesse caso tem alguns fatos interessantes, assim, mais curiosidades. Teve um evento em que mais ou menos 200, 300 brasileiros foram emboscados na estrada por quase 1000 portugueses, os brasileiros de foice e enxada e os portugueses de canhão e arma de fogo. Já sei. Aí alguém perguntou: espartanos, qual é sua profissão? Raul. E o que aconteceu foi quase igual ao 300 de Esparta. A diferença é que os portugueses subiram no morro e atiraram com canhão nos brasileiros e todos os brasileiros morreram. E teve um outro evento bacana também. Bacana entre aspas, viu, gente? Que os brasileiros prenderam mais ou menos 400 soldados portugueses no porão de um navio e deixaram os caras lá. Tipo, deixa eles aí, cara. Se a gente deixar eles o dia inteiro aí presos nesse porão, no sol, sem água, sem comida, não vai acontecer nada. No dia seguinte foram lá pra retirar os prisioneiros, pra mandar eles para uma prisão mais adequada, que não fosse o porão de um navio, e dos 400 que foram presos, sobraram 4 vivos. Coisas lindas da guerra. Mas se você tá achando ruim hoje, aí com seus 18 anos, ou já passou dos 18 anos, que eu acho que é a maioria dos nossos ouvintes, se você não gostou do alistamento militar obrigatório, saiba que já foi mais divertido se alistar no exército. Nessa época, como o Brasil não tinha exército, o Brasil não tinha marinha, não tinha nada. Todos os soldados que estavam aqui no Brasil, principalmente os oficiais, eram portugueses que tinham vindo com Dom João VI em 1808. Ou seja, para lutar contra Portugal, soldados portugueses não eram a melhor opção. Então o que eles faziam? Chegavam numa cidade lá com 1000, 2000 habitantes, juntavam o pessoal todo na praça, passavam, né, pelas ruas gritando: vai ter um anúncio importante na praça central, vamos lá, vai ter um culto religioso. Ou qualquer uma desculpa qualquer para mandar esse povo pra praça. O povo não tinha nada pra fazer, ia todo mundo pra praça. Chegando lá, os jovens, adolescentes, os mais novos, as pessoas aptas a ir pra guerra, eram laçados pelos soldados do Império, laçados com laço mesmo, com uma corda, como se fosse um boi, e eram acorrentados pelo pescoço, como se fosse escravo, jogavam eles no navio e mandavam pro Rio de Janeiro, coisa bonita da guerra. Então, se você achar ruim ter que se alistar no exército hoje com 18, saiba que já foi muito mais divertido ir pro exército. Você ia de navio. Os humanos são realmente muito idiotas. Vou me alistar no 2. Subject 506 Human. Join the Navy. É o nada mais caro do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Mas é lógico que essa regra só se aplicava às pessoas pobres, né? Os ricos acabavam comprando um favor de alguém mais influente ali e ficavam... já estavam automaticamente dispensados do serviço militar. E quem era pobre dava o seu jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, inclusive, que é a expressão que eu mais odeio no mundo. Só perde pra sou brasileiro e não desisto nunca, entre as expressões mais estúpidas que já inventaram. Mas as pessoas davam o seu jeito. E o jeito dos pobres era arrancar um dedo da mão, arrancar alguns dedos do pé, furar um olho. Tanto que logo em seguida o governo do Brasil baixou um decreto falando: quem não tiver os dedos da mão, os dedos do pé ou um olho não estará dispensado do serviço militar. É genial, né? Porque as pessoas ficavam amputadas e tinham que ir pra guerra mesmo assim. Calcule o tipo de soldado que lutava pelo Brasil nessa época. Até por isso o exército do Brasil era uma merda sem comparação, sem precedentes na história. E aí o que o Brasil fez, né? Precisava pelo menos de oficiais decentes pra comandar o exército brasileiro. Mandaram vários representantes brasileiros para a Europa para convocar os oficiais que estavam lá, porque tinha acabado a guerra de Napoleão com o resto do mundo, então tinha um monte de oficial à toa, né, sem guerra para lutar. Então foram para a Alemanha, na época Prússia, né, para a Inglaterra, França, para a Áustria, enfim, foram lá para convocar, na verdade, para contratar esses oficiais para lutar pelo Brasil. Esses países que não eram tontos, quando acabou a guerra com Napoleão, eles já tinham baixado decreto falando: meus oficiais não lutam em terras estrangeiras. O que, que o Brasil fazia? Ia lá e contratava esses caras como colonos agricultores. Eles não eram soldados, eles iam pra cá pra plantar uma fazendinha, lógico. Então tá aí o Brasil desde sempre fazendo merda, tanto o povo quanto o governo. Esse lance da pilantragem, inclusive, não foi invenção dos brasileiros. Os portugueses trouxeram isso pra cá desde a época da colonização. Depois, quando veio o Dom João VI e a corte, só piorou com a corrupção e tudo mais. Eu sei que tem muitos portugueses que ouvem o Visão Histórica, então nossos irmãos lusitanos de Alemar, um abraço pra vocês, obrigado por tudo de bom que vocês deixaram pra nós. Isso não é da tua conta, português. Sou tão brasileiro quanto tu, tanto quanto o imperador, que é português também. O imperador é português de categoria. Se tua laia deviam ser expulsos do Brasil todos, puxa o salafrário. Então a Guerra da Independência se deu nesses termos. Era o Brasil lutando contra Portugal pela sua independência, para ter sua independência reconhecida. E Portugal lutando para manter o Brasil ali debaixo da sua saia, né? Mantendo o Brasil como seu quintal, né? E o Brasil lutava contra os próprios brasileiros também, porque os estados, na época, as províncias do Nordeste e do Norte, eles não reconheceram o Brasil como um país independente quando Dom Pedro deu lá o seu famoso chilique do Ipiranga. Na verdade, eles cagaram pra isso. Mandaram cartas pra Portugal falando que, ó, nós estamos com Lisboa pra lutar contra esses rebeldes brasileiros. Então, assim, a luta do Brasil, no caso do Dom Pedro I, da sua turma ali, dos liberais que queriam a libertação do Brasil, foi contra Portugal e foi contra os próprios brasileiros. Como a gente já disse naquela época que a gente fez o episódio 22 sobre a família real no Brasil, no episódio 19 do Tiradentes, não existia esse conceito de união. Não existia um país Brasil. Era cada província, mais ou menos ali, cada um por si. Até no episódio da Revolução Farroupilha, tem um clipe lá entre os blocos do programa que o cara chega e fala, né? A mulher pergunta pro soldado: republicanos ou monarquistas? Somos rio-grandenses, minha senhora. Então você vê que cada província se sentia independente. Ninguém falava, eu sou brasileiro. Era mais, eu sou rio-grandense, eu sou paulista, eu sou baiano. E Dom João VI, quando veio pra cá em 1808, tentou consertar isso. Mas foi um processo que demorou aí até o fim da independência do Brasil, quando essas províncias, principalmente do Norte e do Nordeste, que foram subjugadas militarmente, perceberam que ia dar merda e acabaram virando brasileiros na base da porrada. Sim, claro, ainda bem que isso não acontece mais hoje em dia. Os estados são todos unidos e o Sul adora o Norte. O risco que o Brasil corria antes disso, e era mais ou menos o que Portugal queria, criando essa instabilidade aqui dentro, era que realmente se separassem todas. Igual o resto da América do Sul era uma colônia espanhola gigante e foi se subdividindo em vários paizinhos pequenos, Portugal gostaria muito que isso acontecesse no Brasil, que o Brasil virasse vários paizinhos pequenos, sem expressão e fácil de dominar. E foi exatamente o contrário disso que acabou acontecendo. O Brasil virou um país extremamente gigante e que poderia ser poderoso e lá dar porrada em Portugal e tomar tudo pra eles. E é lógico que isso nunca vai acontecer devido à nossa índole extremamente beligerante. Mas, de todo esse processo, o cara menos importante aí foi o Dom Pedro I. Não que ele não tenha sua importância, ele era o monarca, ele era o imperador, ele tinha a figura ali de ícone, mas quem articulava tudo era os líderes da maçonaria, era o José Bonifácio, eram os oficiais escoceses, ingleses, franceses que vieram lá de fora pra cá pra lutar pelo Brasil. Não tinha um líder político no Brasil, assim, na figura do Dom Pedro I. O líder político era o José Bonifácio. O Dom Pedro I, na verdade, ele não foi criado pra ser rei, não foi criado pra ser imperador. Ele cresceu no meio do molecada, no meio dos filhos dos escravos, brincando. Ele e o irmão dele, Dom Miguel, juntava às vezes um bando de escravos lá, dos filhos dos escravos, dava pedaço de pau e pedra pros moleques, formava dois batalhões e ficava brincando de jogo de guerra, sabe? O brinquedo dos filhos dos imperadores era escravo. Filhos de escravo. E o Dom Pedro cresceu assim, nesse tipo de ambiente. Quando ele era adolescente, ele comprava cavalo, cavalo normal, assim, vindo de Minas Gerais, batia o selo real no cavalo e vendia, como se fosse um cavalo do rei, pra quem queria ostentar que tinha um cavalo real. Vendia por um preço absurdo, é lógico, lucrava horrores. E ele gostava de ficar na noitada, ele era músico, né? Músico, todo mundo sabe como é que é. eu posso falar. Ele gostava de jogar dinheiro também. Tem muito relato que diz que ele jogava e não pagava quando ele perdia, que ele apelava. Então, ele era, sim, um boêmio. Fora a infidelidade dele também, né? Diz o biógrafo oficial do Dom Pedro que ele teve 18 filhos entre os bastardos e os oficiais. E tem historiador aí que diz também que ele teve mais de 100. Então, a gente pode fazer uma média aí entre 18 e 100, foi mais ou menos a quantidade de filhos que ele teve. E pra não falar das diversas e diversas amantes que ele teve, a mais famosa aí, que eu acho que todo mundo conhece, a Marquesa de Santos, a Domitila, que ele chamava carinhosamente de Titila, que foi um dos pivôs da queda do Dom Pedro I. Querida Titília, foi inexplicável o prazer que tive com as suas cartas. Quis dizer a seu pai que estava grávida, mas não o fiz. Talvez assim convença-o a trazer sua família, que não acabe de morrer de fome. Muito especialmente o meu amor, por quem estou pronto a fazer sacrifícios. Eu sou imperador, mas não ensoberbeço com isso, pois sei que sou um homem como os mais, sujeito a vícios e a virtudes como todos o são. Nada mais digo senão que sou teu. E do mesmo modo, quer esteja no céu, no inferno ou não sei onde, tu existes e existirás sempre em minha lembrança. E não passa um momento que meu coração me não doa de saudades tuas. Aceite abraços, beijos e tudo mais deste seu amante que suspira para vê-lo quanto antes. O Demonão. Aí alguém vai pensar que eu tô querendo destruir a imagem do Dom Pedro I. Não, eu tô só citando a parte fora o que você já aprendeu no livro. No livro da escola você já viu que ele era um militar, fodão, cara, fez independência, destruiu todo mundo, cara demais. Mas tem esse outro lado também dele ser um grandissíssimo filho da... Clamoroso soldado do Império e defensor perpétuo do Brasil. A questão aqui que eu tô falando das amantes dele, dos filhos e tudo mais, que não tem nada a ver... Parece que não tem nada a ver com a história, mas... Esse esse fato dele ter essa Domitila, a Titila, a Marquesa de Santos como amante, era um ponto que incomodava um pouco a Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro. Você calcule, né? Ter o seu marido passeando por aí nas festas com amante, porque ele não tinha amante assim, escondido. É lógico que ele tinha lá no quarto dele uma saidinha secreta que levava até ela. Mas ele levava essa esposa amante dele pras festas, caminhava com ela, levava ela pra eventos políticos, ela fazia parte da corte. Então a Imperatriz Leopoldina não gostava muito disso, com razão. E teve um evento, inclusive, uma festa, que ele levou a amante, a Marquesa de Santos. A Imperatriz Leopoldina falou: velho, desencana, chega disso aí, eu vou pro meu quarto dormir e fica aí com essa vadia. O Dom Pedro foi no quarto dela e falou: que isso, gatinha, você é minha esposa, vamos lá. Aí ela falou: não vou não. Aí o Dom Pedro tentou levar a Leopoldina à força lá pro local onde tava sendo a festa. Na verdade, acho que nem era festa, era uma cerimônia de beijamal, alguma coisa assim, mas não importa. Ele tentou arrastar ela à força, ela resistiu, ele tentou puxar ela na marra, ela não foi. Ele ficou birradinho, ele era um cara mimadinho, como vocês já sabem. Deu seu famoso chiliquinho e deu um simpático chutão na barriga da Imperatriz Leopoldina. Detalhe. Ela estava grávida, alguns dias depois ela abortou, aí o que seria o seu nono filho, e mais alguns dias depois ela morreu. Uma linda história de amor, muito bonito, Dom Pedro. Mas assim, essa história é controversa, viu, gente? Até hoje não se sabe muito bem se foi assim que aconteceu ou não, mas eu ouvi dizer que foi assim. E é um negócio clássico, assim, o povo sabia de tudo isso, né? Sabia desse caso da Marquesa de Santos com Dom Pedro, e como o povo gostava muito da Imperatriz Leopoldina, assim que ficou sabendo que ela morreu, juntaram uma turma enfesada, foram na casa da Marquesa de Santos e apedrejaram tudo, destruíram tudo, aprontaram um puteiro lá. O Dom Pedro, lógico, né, muito tocado com a morte da esposa, fez 3 dias de luto, sendo que na segunda noite ele já tava chorando de saudade no colo da Domitila de novo. Mas isso tudo fica na esfera da fofoca. A importância política e histórica disso é que o Dom Pedro estava solteiro e precisava de uma esposa. E é lógico, ele não podia casar com a Domitila, né? Me desculpem os parentes da Domitila vivos, mas ela... Me desculpem nada, culpa não é de vocês e nem minha, mas ela era só uma vadia que conseguiu o cargo de nobreza dela fazendo, vocês sabem bem o que, pro imperador. Então, ele precisava de uma princesa europeia, precisava arrumar... É mais um acordo, né, político do que um casamento, como todos os casamentos naquela época. Então, o Dom Pedro ativou o Marquês de Barbacena, que era um cara muito influente, era representante do Brasil em Londres, ele tinha os esquemas lá na Europa. Então, o Dom Pedro falou: Barba, arruma uma mulher pra mim aí que eu fiz merda de novo aqui. O que você fez dessa vez, Dom Pedro? Eu acho que eu matei a Leopoldina. Vixe, então vai ser foda. E mesmo sabendo que ia ser difícil, o Marquês de Barbacena usou todos os seus poderes de diplomata nível 20 para achar uma esposa decente pro Dom Pedro na Europa. O problema é que substituir a Leopoldina era uma tarefa difícil, porque ela era da casa dos Habsburgo, uma das famílias austríacas mais tradicionais, mais poderosas e influentes da Europa. Não ia ser fácil achar alguém para substituir ela. Então o Barbacena foi nas princesas top de linha que estavam disponíveis para um acordo político barra casamento. Nas 4 primeiras que o Barbacena tentou, a resposta foi: cê é louco, velho. O cara tem fama de porra louca, de mulherengo, tem um monte de amante, tem 300 mil filhos. E depois que eu amá-lo, beijá-lo e abraçá-lo, o cara ainda vai me dar um bicão na barriga e eu vou morrer? Depois desse quarto fora, o Dom Pedro mandou uma carta pro ex-sogro dele, o pai da Leopoldina, falando: cara, levei 4 fora seguidos. Se eu levar outro, não vai ser uma desonra pro meu nome, vai ser uma desonra pro Império Brasileiro. O Dom Pedro chegou a cogitar a possibilidade de não se casar mais, mas já tava feito, né? O problema já estava criada. Então o Marquês de Barbacena continuou tentando e levou mais 6 foras pro Dom Pedro, ou seja, 10 princesas ao todo se recusaram a casar com o imperador do Brasil, né? Então calcule aí o nível que a fama dele atingiu na Europa. Mas o Marquês de Barbacena acabou achando uma princesa lá na segunda divisão, né? Foram procurar na série B e acabaram encontrando uma pessoa disposta a seguir, né, no novo cargo de corna imperial. Mas para quem estava casado com uma princesa top de linha da Europa, pegar uma da série B ali, de sangue de segunda divisão da nobreza, era uma queda considerável, né? Então, Dom Pedro passou por um vexame diplomático internacional muito feio. O casamento de um imperador não deveria ser uma obrigação de Estado. Mas e aí, terminado o momento fofoca contigo, tititi, caras desse episódio do Visão Histórica, fica a pergunta. Adoro uma fofoca, me conta mais, amiga. E aí, o Brasil nessa época estava independente ou não? Quase. Uma vez que o nosso rei aqui era português, filho de um português que era o rei de Portugal, existia sempre um conflito de interesses aqui. Tanto existia que o Dom Pedro I voltou para Portugal para ser o rei Pedro IV, e essa partida dele pode ser enxergada de duas maneiras. Na primeira maneira, a gente pode dizer que ele voltou para Portugal a fim de reivindicar o seu trono e libertar o país das mãos de um usurpador. Na outra versão, que é muito mais plausível, ele foi simplesmente enxotado do Brasil. Mas ele foi esperto, ele partiu a tempo e não foi derrubado por um golpe de estado. Ele acabou abdicando e deixando o trono nas mãos do filho dele, Dom Pedro II, que seria o Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil. Mas na época o Dom Pedro II tinha 5 anos. Tanto ele quanto os irmãos dele, que ficaram aqui, foram abandonados no meio da madrugada e passaram de filhos do imperador para príncipes órfãos. Senhor Imperador, o barco mensageiro chegou há pouco e trouxe correspondência de teu filho Pedro. Pois que a leia? Já? Meu querido pai e meu senhor, quando me levantei e não achei Vossa Majestade Imperial para lhe beijar a mão, não podia me consolar. Nem posso, meu querido papai. Peço a Vossa Majestade Imperial que nunca se esqueça deste filho que sempre há de guardar obediência, respeito e amor ao melhor dos pais, tão cedo perdido para seu filho. Beijo respeitosamente as augustas mãos de Vossa Majestade Imperial e peço que envie um bocadinho de seu cabelo para que possa me aliviar a saudade. Seu saudoso e obediente filho, Pedro. Pode se retirar. Meu querido filho, meu imperador, muito lhe agradeço a carta que me escreveu. Mal a posso responder porque as lágrimas são tantas que me impediam de ver. Deixar pátria e amigos só não é maior sacrifício do que deixar meu filho. Lembre-se sempre de seu pai. Ame a sua e minha pátria. Siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem de sua educação. E conte que o mundo o há de admirar. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Dom Pedro de Alcântara. Mas se Dom Pedro era o cara que libertou o Brasil das mãos do tirano Portugal, por que que o povo que ele fez independente queria ver ele longe daqui? Na verdade, existem alguns motivos pro povo brasileiro querer ver o Dom Pedro I longe do Brasil. O primeiro é lógico, vocês já notaram aí, a vida particular do cara era uma putaria sem freio, e naquela época as pessoas eram muito conservadoras, não que elas não sejam ainda hoje, mas o Brasil era um país católico e conservador, não que não seja ainda hoje, mas naquela época era muito mais isso aí, pegava mal. Só isso não era um problema. Em segundo lugar, ele tinha uma falta de habilidade patética, né? Falta de habilidade política para governar um país do tamanho do Brasil, do jeito que era o Brasil naquela época, né? Uma panela de pressão a ponto de explodir a qualquer instante. O que foi a gota d'água na administração ruim do império que ele fez, foi a decisão idiota que ele teve de declarar guerra a o que era naquela época as Províncias Unidas do Rio da Prata, que veio a ser a Argentina, pela posse da província Cisplatina, que veio a ser o Uruguai no futuro. Primeiro porque essa província não pertencia ao Brasil, jamais tinha pertencido. Na verdade, o Dom João VI tinha mandado invadir essa província em retaliação à Espanha, que ajudou Napoleão a invadir uma cidade portuguesa lá em 1800 e bolinha, e então ficou aquela briga eterna. E também, né, que essa província Cisplatina, no caso Uruguai, fica ali na foz do Rio do Prata, né, que, como vocês já viram no episódio sobre a colonização, é um lugar que é disputado a tapa entre Portugal e Espanha desde 1500. Então, esses eram 300 anos de briga ali. E os brasileiros em si não não estavam nem aí para essa guerra. Eles não reconheciam a província Cisplatina como parte do Brasil. As pessoas lá nem falavam português, falavam espanhol. E as pessoas já tinham que conviver com tempos difíceis, onde o exército tinha mais da metade do dinheiro dos impostos só para ele. Isso sem falar do alistamento obrigatório, que a gente já falou também como é que acontecia. E nessa brincadeira, mais de 8 mil brasileiros acabaram perdendo a vida nessa batalha. Então essa decisão de entrar nessa guerra não foi muito popular. E como o Brasil perdeu de forma vergonhosa a Guerra Cisplatina, tudo isso caiu nas costas do imperador. É lógico que foi o cara que teve a ideia de entrar na guerra. O terceiro motivo que fazia as pessoas quererem matar o Dom Pedro e mandá-lo de volta para Portugal era o fato dele nunca se decidir entre Portugal e Brasil, né? Porque ele tinha ministros portugueses no governo dele, ele tinha lá o tal do chamado, né, gabinete secreto do imperador, onde ele tinha, na verdade, era um bando de vagabundo que vivia na saia dele, era um monte de amigo dele da juventude, que ele mantinha ali, cheio de favores, pra conseguir arrumar as mutretas pra ele, né? O mais famoso deles, todo mundo conhece o nome do cara, é o tal do Chalaça, né? Um grande tranqueirinha. E o povo ficou mais puto ainda quando Dom Pedro I pagou uma indenização pra Portugal pela independência do Brasil, que é o tal do acordo familiar, que eu disse que não teve, mas que eu ia explicar depois. É esse aí o tal do acordo, né? O acordo da independência, que o Brasil deu uma grana pra Portugal, tipo... Eu te pago aí, você fala que eu sou independente pro Papa depois. E o povo não gostou nem um pouco, né? Ficaram assim. A gente foi lá, te apoiou, lutou, brigou por isso, lutou com foice contra canhão, morreu um monte de gente, pra depois você pagar pra Portugal falar que nós somos independentes? Que porra é essa? Mas isso não deveria ser segredo pra ninguém, porque o Dom Pedro I sempre falava pro Dom João VI, serei sempre fiel a ti. E ele foi. Ele nunca brigou contra o pai dele, ele nunca lutou contra Portugal. A luta de Dom Pedro não era contra Portugal, era sim contra as cortes constituintes que tinham feito a Revolução Liberal do Porto e tirado os poderes de imperador absolutista do pai dele. Esse é Dom Pedro I, nunca me engano. O quarto motivo pro povo querer enxotar o Dom Pedro daqui era, na verdade, a soma de tudo isso que eu falei durante o episódio. Dom Pedro era um maluco, ele era muito impulsivo e por conta disso ele fazia um monte de merda durante o governo. Foi criada uma comissão constituinte que iria escrever a constituição do país. O que, que ele fez? Ele falou: vocês estão demorando muito pra fazer essa constituição aqui, daqui que eu faço. Foi lá e fechou a corte constituinte e fez ele mesmo a constituição. Assim, pra um cara que tava prometendo ser liberal, um puta ato de absolutismo, né? Tudo bem que a constituição que ele fez foi uma das mais liberais da época, mas mesmo assim a atitude dele não agradou ninguém. Segundo, puta cagada, ele censurou a imprensa. Não se censura a imprensa. Pior que isso, ele perseguiu os jornalistas. Pior ainda que isso, é o Dom Pedro I fez parte, durante um curto período, da maçonaria. E ele perseguia os ex-amigos dele da maçonaria. Péssima ideia. Ele mudou o ministério em 9 anos de governo, ele mudou o ministério 10 vezes. E muitas dessas vezes, ele colocava ministros portugueses no ministério. E o povo ficava puto com isso. Porra, aqui é o Brasil, é Portugal. Então toda essa falta de habilidade política do Dom Pedro acabou deixando ele sozinho no meio do monte de inimigos. Quando o Dom Pedro percebeu que ele não tinha mais a maioria política, ele entrou no modo de desespero e resolveu indicar o Marquês de Barbacena. Lembra aquele lá, o representante do Brasil na Europa, que arrumou os casamentos pro Dom Pedro I? Então, o Dom Pedro I chamou ele pra ser o líder, uma espécie de líder da Câmara, né? E o Barbacena, sim, tinha capacidade, tinha habilidade política, o cara era um diplomata, respeitado, conceituado, ele podia ali usar um tom conciliatório e fazer o meio de campo entre os portugueses e os brasileiros e resolver a situação numa boa. Acontece que o Barbacena conhecia os problemas do governo. Então ele falou pro Dom Pedro I: cara, eu aceito o cargo, mas você vai ter que se livrar desse seu gabinete secreto aí, desse bando de tranqueira que fica na sua saia. O Dom Pedro I, no desespero, acabou demitindo o tal gabinete secreto dele, que incluía aquele bando de amigo vagabundo dele, inclusive o Francisco Gomes da Silva, o tal do Chalaça, que era o tranqueira maior. É lógico que o Dom Pedro era amigo dos caras e deu uma pensão vitalícia para esses caras viverem na Europa de boa. Como o Chalaça não tinha nada para fazer na Europa e tinha grana a rodo, ele dedicou o tempo ocioso dele a recolher denúncias contra o Marquês de Barbacena, falando que ele era corrupto. Ele apresentou um monte de denúncia contra o Barbacena, mas nunca provou nada, nunca comprovou nenhuma dessas denúncias. Mas o Dom Pedro, maluco, acabou aceitando as denúncias dele e demitiu o Barbacena. Ainda bem que isso não acontece, mas hoje em dia, alguém ser prejudicado por acusações infundadas e sem provas. E essa foi a penúltima cagada que o Dom Pedro I fez no governo. Porque é o seguinte, ele demitiu o Barbacena, traiu a confiança do Marquês de Barbacena, e esse cara automaticamente passou pra oposição. E aí você calcule, ele era diplomata do Império, representante do Brasil na Europa. Ele tinha ele tinha conhecimento de tudo que o Império fazia. Então, calcule um monte de merda que ele não sabia sobre o Império. E uma vez na oposição, ele jogou toda essa merda no ventilador, incluindo os detalhes vexatórios sobre o segundo casamento do Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro tinha a solução do problema do Império nas mãos, que era o Barbacena como líder do governo, e jogou isso fora em nome de um capricho pessoal. O Marquês de Barbacena até mandou uma carta pro Dom Pedro I falando: cara, você é um maluco, deveria ser preso. Você deixa seus parceiros políticos, amigos, família e até os interesses do Império de lado em nome de um tranqueira qualquer. Se referindo naturalmente a essas denúncias nunca comprovadas que o Dom Pedro aceitou do amigo dele, o Chalaça. E isso é bem da personalidade do Dom Pedro mesmo. Quando a Imperatriz Leopoldina estava no leito de morte, a Domitila, no caso amante do Dom Pedro, tentou visitar ela e foi barrada na porta. A Domitila foi reclamar pro Dom Pedro e Dom Pedro demitiu os caras que barraram a entrada da Domitila. Então, assim, você vê a importância que ele dá pros assuntos, né? Ele só ligava pra quem eram os próximos dele, deixava realmente os amigos, a família e os interesses do Império de lado em nome das preferências pessoais, o que é uma coisa que o Imperador não pode fazer, mas essa do Chalaça com o Marquês de Barbacena seria só a penúltima cagada dele, ele faria coisa pior ainda daqui a pouco. Informa a Vossa Majestade que o povo não se conforma com o novo Ministério dos Marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigirão com as suas reivindicações. E querem que o Imperador transija? A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências advirão, Majestade. Informa aos amotinados que eu estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Então o Dom Pedro tinha aí um currículo invejável, né? Ele começou logo jovem, brincando ali com seu irmão Dom Miguel de jogos de guerra, usando os filhos dos escravos como soldados para essas brincadeiras dele. Depois ele começou a falsificar o selo real para vender cavalo superfaturado. Depois ele iniciou uma carreira de traição das suas esposas, que iria durar até o fim da vida. No meio disso, ele acabou fazendo um país independente. Depois ele traiu os interesses desse próprio país que ele havia feito independente, fazendo graça pro outro país de quem ele tinha feito esse independente. Depois ele traiu a confiança dos parceiros políticos dele em nome de amizades escusas. E aí você pensa, porra, chega, né, cara? Já deu, chega de cagada. Mas não, ele ainda tinha uma cagada final a fazer. Ele viu que o negócio tava indo pro brejo e pensou: e se eu fosse um monarca absoluto, hein, rapaz? Já avisei que vai dar merda isso. E começou a especular junto a alguns conselheiros dele como é que ele fazia pra baixar uma nova constituição onde ele teria poderes absolutistas, acabando de vez com a constituinte e voltando à monarquia absolutista, que era o que ninguém queria, porque o mundo inteiro tava num processo de liberalismo, desde lá da época da independência americana, da Revolução Francesa. Todos os países da Europa, os países mais desenvolvidos, estavam no processo de acabar com a monarquia absolutista e instaurar ou república ou monarquia constitucional. E o Dom Pedro, querendo ir ao contrário disso, estava na contramão da história. Lógico que isso não ia dar certo. Nessa época, o Carlos X, não lembro agora, o cara que era o rei da França na época, que era um dos últimos defensores ferrenhos do absolutismo, ele caiu. E aí, ao redor do mundo inteiro, as pessoas, né, os liberais, comemoraram, fizeram grandes festas, e um dos caras que organizou a festa dos liberais no Brasil foi um jornalista de São Paulo chamado João Batista Líbero Badaró. Tenho certeza que muita gente conhece o nome dele, quem não conhece vai estudar um pouquinho. Mas esse cara foi morto na porta da casa dele com um tiro na barriga. E aí os paulistas, que eram a última força política do Dom Pedro, era o último apoio forte que o Dom Pedro tinha no Império, caiu, porque esses caras ficaram putaços. E inclusive os mais revoltados acusaram o próprio Dom Pedro I de ter sido o mandante do assassinato. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispôs a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. Majestade, o primeiro batalhão de artilharia aderiu aos revoltosos. Artilharia? Quando Dom Pedro se viu totalmente sozinho, ele pensou: bom, eu vou dar uma volta pelo meu império, vou fazer igual eu fiz antes de proclamar a independência, vou dar um rolê, vou até Minas Gerais, passo por São Paulo, sou aclamado pela população e volto em triunfo pro Rio de Janeiro. Só que ele não foi tão aclamado assim quanto ele pensava. Quando ele passava pelas cidades, ele ficava hospedado nas casas. Assim que ele saía, as pessoas apedrejavam as casas. Aquele costume que as pessoas tinham de tirar o chapéu em forma de respeito por ele, ninguém fazia mais. Ninguém tirava o chapéu na frente do imperador. Aí ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Os liberais, naturalmente, cagaram e andaram para ele, mas os portugueses, os que defendiam o absolutismo, principalmente, um grupo chamado Colunas do Trono, que era quem defendia... Eles tinham até um slogan legal, esse Colunas do Trono, que era o imperador sem trambolho, ou seja, sem ninguém, né? Sem o parlamento, o imperador absoluto. Foram eles que organizaram a festa. Eles acenderam fogueiras e os portugueses todos colocaram lâmpadas nas janelas das casas para receber o imperador. Os brasileiros, naturalmente, apagaram as fogueiras e quebraram as lâmpadas e, por que não, as janelas, porque os caras gostam mesmo de quebrar a janela. Os portugueses, por sua vez, pegaram os vidros quebrados e jogaram nos brasileiros e ainda pegavam fundos de garrafa, quebrados também, e atiravam nos liberais brasileiros. Por isso que essa noite ficou conhecida como a Noite das Garrafadas, que todo mundo deve ter estudado na escola. É conhecido como Noite das Garrafadas, mas foi um conflito que durou vários e vários dias de gente tacando garrafa e pedaço de janela um no outro na rua. Os políticos liberais mandaram uma carta pro Dom Pedro I falando: aí, imperador, ou você indeniza os brasileiros que foram feridos na Noite das Garrafadas, ou eles vão se sentir no direito de se vingar por conta própria. Um historiador, acho que é Tobias Monteiro o nome dele, ele diz que essa carta que os liberais enviaram pro Dom Pedro era o sinal da revolução, né? Era o estopim da revolução. O Dom Pedro pegou essa carta, olhou, amassou e jogou no lixo. E no dia seguinte começou a revolução. Aí era nego armado andando na rua. Janela não existia mais no Império, né? Porque o esporte da galera naquela época, como vocês já notaram, era quebrar janela. Então não tinha mais janela pra ser quebrada. Isso é o de menos, né? Pessoas andando armadas e intimidando as outras não tem problema, nem quebrar janela. O problema é que as pessoas eram espancadas e assassinadas no meio da rua. E isso começou a pegar mal. Ainda bem que isso também não acontece mais hoje. Aí o Dom Pedro, sempre com a sua política maluca, falou: bom, deixa eu ver o que eu posso fazer pra melhorar a situação. Tinha um ministério que ele tinha elegido só com brasileiros. Aí ele falou: bom, os brasileiros estão bravos, eu vou mandar todo mundo embora desse ministério aqui, só de zoeira. Aí o povo ficou putaço e começou a se aglomerar num lugar chamado Campo de Santana, que era o lugar onde as pessoas iam quando queriam protestar. E eles foram lá protestar para que o Dom Pedro voltasse com o ministério formado pelos brasileiros, né? Que era a representação dos brasileiros no governo. Aí já tava totalmente separado, né? Quem era brasileiro e quem era português. Pegaram os juízes e falaram: ó, vai lá e entrega esse pedido pro Dom Pedro I, falando pra ele, né, que a gente quer que ele volta com o Ministério dos Brasileiros. O Dom Pedro recebeu esses juízes e falou a famosa frase dele: farei tudo para o povo, mas nada pelo povo. Aí os juízes voltaram lá pro Campo de Santana e falaram pro povo. Aí ele falou que não vai rolar não. E aí o povo, naturalmente, passou automaticamente do modo população agrupada para o modo turma enfesada e começou a gritar morte ao traidor. Finalmente estão falando a minha língua. Nesse meio tempo, os militares do Império, que deveriam cessar o tumulto e espancar a população, se juntaram ao tumulto e não espancaram a população. Até a guarda da Quinta da Boa Vista, que era o palácio do governo, se juntou também. Quando Dom Pedro viu, nem a guarda pessoal dele estava mais lá. Ele era bem burrinho em português, como eu já falei antes, mas ele tinha estudado história, né? E ele sabia muito bem o que acontece quando as pessoas, quando a população se junta para pegar o rei no modo turma enfesada, vide a Revolução Francesa. E ele não queria sua cabeça num cesto. Então, sabiamente, pela primeira vez, ele assinou a abdicação em nome do seu filho. Porque era muito melhor ele perder o poder de imperador do que perder o império. Porque o império continuava na família, só ia passar pro filho dele. E era melhor ainda perder o império do que perder a cabeça. E aí o Dom Pedro acabou indo embora, né, numa madrugada, totalmente escondido, com a bagagem pessoal dele, um jogo de talheres de prata e dois sacos de ouro em pó que valem mais do que dinheiro na mão. Está certo disso. O curioso é que Dom Pedro foi embora no dia 7 de abril. E esse dia, 7 de abril, durante muito tempo, ele foi absurdamente mais comemorado do que o 7 de setembro, que era o dia da independência. Tanto que existia o hino que vocês ouvem hoje, o hino nacional brasileiro, não a letra, mas a música, era um hino hino ao 7 de abril, que comemorava a partida de Dom Pedro I, assim, a libertação do Brasil. Então, quando você, querido ouvinte, sempre se pergunta quando você passa na rua e vê aquela placa escrito Rua 7 de Abril ou Praça 7 de Abril e fica se perguntando, mas que porra aconteceu em 7 de abril? Foi exatamente isso. Foi o dia em que o Brasil finalmente ficou livre de Portugal. Ah, agora eu entendi. Lamentavelmente, Dom Pedro escolheu o caminho da violência, do absolutismo. Primeiro passo para a sua decadência. Então é isso, amiguinhos e amiguinhas da Milícia Histórica, chegando ao fim de mais um episódio do Visão Histórica e mudando, como sempre, a forma de contar a história, que é o que a gente sempre faz e vamos continuar fazendo pra sempre. Espero que a família Bragança não ouça esse programa e, se ouvir, por favor, tenha um espírito esportivo. E lembrando a todos, participem da promoção histórica Independência ou Morte, é só deixar um comentário no post desse episódio e vocês vão estar concorrendo a um dos dois exemplares do livro 1822, edição comemorativa ilustrada. Ou então vocês podem entrar no historica.com.br e clicar em um dos bilhares de banners da promoção que estão espalhados pelo site. E falando em banner, junto com essa edição do Visão Histórica, eu estou publicando a resenha, a análise histórica do livro 1822, dessa edição ilustrada comemorativa que nós estamos sorteando. Entrem lá, leiam a resenha e, se forem comprar o livro, cliquem no link que tem ali embaixo da resenha e vocês vão direto para o site da Saraiva, onde o livro está com uma bela promoção. Ficamos todos felizes, nós ganhamos uma comissãozinha pro Histórica não sair do ar nos próximos 5 minutos e vocês, além de ganhar um desconto, ficam automaticamente mais inteligentes e bonitos. E é isso, galera, espero que no final das contas todos tenham aprendido algo novo e também que todos entendam que, apesar do Dom Pedro ser um cara maluco, pouco ortodoxo, que fez besteira a vida toda, ainda assim ele é um personagem importante da história do Brasil e também da história de Portugal. E mesmo que o Grito do Ipiranga não tenha sido lá tão épico quanto nós gostaríamos que tivesse sido, com guerreiros paramentados militarmente, cavalos e bravura e heroísmo, ainda assim, esse é um fato importante da história do Brasil e ele não deve ser transformado em piada e também não deve ser transformado em algo heróico caso ele não tenha sido. O que a gente precisa fazer, como sempre, é analisar todas as versões disponíveis documentadas do fato e tirar nossa própria conclusão. Então é isso, galera, um abraço, obrigado pela companhia de todos, até a próxima. Tchau. Ei, e o bolo? Fiquei aqui esperando o bolo. O bolo, cadê o bolo? O bolo é uma mentira. Cadê o bolo? Netetiza lá. De setembro de 1822, e estávamos na colina do Ipiranga escoltando o príncipe regente quando mensageiros da corte do Rio de Janeiro abordaram a sua comitiva. Vinham de uma cavalgada épica, a mando do ministro José Bonifácio, que havia dito: leve esta mensagem para o príncipe Dom Pedro, e seja ele onde estiver, e que estropie quantos cavalos forem necessários no caminho, ou jamais será correio novamente. Então o oficial Paulo Bregaro dirigiu-se ao príncipe. Meu príncipe e senhor, trago-lhe notícias do Rio de Janeiro. O príncipe regente tomou os papéis das mãos de Bregaro e pôs-se ele mesmo a ler. Eram correspondências do ministro Bonifácio e da princesa Dona Leopoldina, dando conta das movimentações dos tiranos portugueses. Após um segundo de reflexão, nosso príncipe pôs-se de pé nos estribos de seu alazão e convocou sua guarda. Em forma! Pois verão, canalhas, parasitas! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão sua conta! Guarda! Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero com o governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.